Há muito tempo atrás, Colombo... Sou eu, Cristóvão Colombo! Foi pelo mar azul... Bem, na verdade era mais pra verde. É, eu acho que era. Vencendo o tempo hostil... Ih, eu tô ficando meio enjoado. O novo mundo descobriu... Reivindico essa terra em nome da... Espera aí. Nós chegamos primeiro. Você é a novidade. Nós reivindicamos você. Ah, tudo bem. Quer umas batatas? Claro. Ah, o que é batata mesmo, hein?